Hoje vamos começar o programa com o Rui Veloso, com o Lado Lunar, e depois vem o Carlos do Carmo, vem também o GNR e os Azeitonas, e muitas, muitas vozes, muitos grupos, muitas bandas, e muitos fatos também, para todos vós que gostam de fado e não só. Então vamos lá começar o programa 2 com o Rui Veloso, e depois vamos ter logo a seguir o Carlos do Carmo também. E depois vamos ter o GNR, o Rui Reininho e também o Sérgio Godinho. E depois eu volto já a seguir também. Então, boa quinta-feira. Hoje temos na quinta-feira 8 de... Temos na quinta-feira 8 de outubro de 2020. E vamos lá então começar este programa com o Rui Veloso e o Rádio Lunar. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. A luz do teu rosto.

minha rua, como um anjo que flutua. Os teus pés nunca pisam o chão. Nesse salto alto, quem és tu, miúda, que me atormentas em câmara lenta? Quem és tu, miúda, miúda, quem é? sou, tal como sou. Eu não peço mais, mesmo que tu vás jurar que Pessoa. E agora vamos ficar com o Jogo AMB e com o tema Só Nós Dois, e depois vamos ter também o Tony Carreira com o mesmo de sempre, E eu volto logo a seguir também com mais música e mais vozes. Então até já, bom dia. Só nós os dois cantaram o R&B com o Albert Marques, a voz do Albert Marques, e agora vou jogar com a voz de Tony Carreira. E logo a seguir vem a Lura, a Gabriana com o Feti di Fufuna. Muito bom dia, boa quinta-feira. Ser poeta e cantor e conseguir. 96.2. La FM en couleur. foi a Lura, a Cabo-Verdiana com a Futica de Funaná, e agora vamos ficar com a Selma Ralph. Tem cuidado, e logo a seguir vem a Bárbara Bandeira com a última carta para ti. E depois eu volto logo a seguir para começar esta segunda hora. Vamos ter um intervalo também, entretanto. Então até já. Quer ir também, mas disse-lhe logo que não vale a pena ir. É um jantar de amigos, mulheres não vão. Vão rolar alguns copos e copos de Adão. Com uma voz de mim, ela diz-me, ok, eu fico. Mas ao passar da porta, ela gritou, tem juízo. Pois estou lá, vejo que alguém já quebrou as regras e trouxe amiguinhas. Ei, são amigas do OB, esse caso é sempre o mesmo. Eu já estou mesmo pronto, não dá pra acontecer. Eu não queria, mas essa moça veio. Quando dei por ela, já estava meio. Ela veio com duas taças. Eu perdi nas suas graças. Quando dei por conta nós, já estamos na varanda sós. A intimidade já está a crescer. Eu sei bem o que vai acontecer. Silêncio, aí vem a parte do beijo. Mas eu ouço outra vez dentro da minha cabeça, força, baby, a dizer. Cuidado com meu coração, tem cuidado. Só deixá-lo na tua mão, tem cuidado. Não faças nada que possa me magoar. Que acabou.

Foi a Mónica Sintra com Se Esqueci-me de Lembrar-me de Ti, assim é que é o título desta bonita canção de Mónica Sintra. E agora vamos ficar com o Rádio Macau, entre Memórias e Sonhos, e depois vem o Sérgio Godinho com Ai Lá Isso É. Pois é, é assim, às vezes é verdade. Então, muito bom dia, boa quinta-feira aqui no programa Voz de Portugal, até o meio-dia. Entre as memórias e o sonho, mundo paralelo à realidade, onde tudo é tão fantástico e medonho, bom demais até para ser verdade. Tenho carro, três pezinhos, tenho banco, dois olhinhos, tenho cego, quando anda a fazer que é manco. Quatro rodas tenho carro, não tem? Tem. Dois pezinhos tenho banco, não tem? Tem. Dois olhinhos tenho cego, quando anda a fazer que é manco. Dois olhinhos tenho cego, quando anda a fazer que é manco. O fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã, ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. O fascismo é uma minhoca, não é? Isso é! Que se infiltra na maçã, não é? Isso é! Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã, não é? Isso é! Como não é, põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do morro. Como não é, põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do morro. Branco é galinha ou põe. Há quem manda obedecer e há quem disso se encarregue. E também há quem não tem a ponta de onde se lhe pega. Há quem manda obedecer, não há? Isso isso lá. Há quem disso se encarrega, não há? É isso lá. Também há quem não tenha ponta a ponta, se lhe pega. Também há quem não tenha ponta a ponta, se lhe pega. Há partidos de direita que põem sempre a bola ao centro, mas quem melhor esfintar é quem vai marcar o tento. Há partidos de direita, não há? É isso lá. Que põem sempre a bola ao centro, não é? É isso é. Mas quem melhor esfintar é quem vai marcar o tento. Mas quem melhor esfintar é quem vai marcar o tento, não é? Lá isso é. Uma não é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro no povo. Uma não é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro no povo. Branco é galinho, põe. E mesmo que nos tentassem cortar o pio, não adiantava que a gente cantava mesmo assim. Isso é. Lá isso é. É da gente a nossa terra, é da terra a nossa gente. Traz os montes ao Algarve, das ilhas ao continente. É da gente a nossa terra, não é? Lá isso é. É da terra a nossa gente, não é? Lá isso é. Ao Algarve, das ilhas ao continente. E é estranho que haja para quem isto não seja evidente, não é? Lá isso é. Uma não é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro do ovo. Uma não é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro do ovo. Branco é galinho, põe. Põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro do ovo. Manda me põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro do ovo. Manda me põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mas claro que é claro do ovo. Manda me põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Animal, so I Foram os OHF na voz do António Mano Ribeiro com os Cavalos de Corrida. Mais atrás foi o Sérgio Godinho com Ai Lá Isso É. E pois é, é sempre assim. Todos os dias, todas as quintas-feiras aqui. Isso Lá Isso É, sempre com o melhor da música aqui, todas as semanas. E agora vamos ficar com os Amor Elétrico e a Marisa Liz. Com Bem-vindos ao Passado, e logo a seguir vem os Irmãos Verdade, e eu volto já a seguir também. Muito bom dia. Já aberta a dor. foram os irmãos, verdade, que cantaram Paixão à Lua, e agora vamos ficar com o Beto e as Memórias Esquecidas, e logo a seguir vamos ficar também com os Rua da Saudade, com as vozes de Susana Félix e a Viviane, entre outras, e depois vamos ter Fernando Tordo com O Cavalo à Solta, uma canção da Rita Santos. Muito bom dia, bem-vindos ao programa Voz de Portugal, até o meio-dia. São meras palavras ditas pelo vento, quando não estás, cai em mim a noite. Sinto um momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Oh, perto a razão. Memórias esquecidas. Sinto-me perder. Fatais, muito intelectuais, tal como a

és tu, tal com ho és para toda a vida. Para mim, a única que interessa és tu, tal como és, para toda a vida, para toda a vida, para toda a vida. Valeu a pena, cantou António Calvário, uma canção antiga. Mais atrás também tivemos uma canção antiga dos anos 60 com o conjunto académico João Paulo. E agora vamos terminar esta segunda hora de programa com Os Sitiados e A Vida de Marinheiro. E depois eu volto já a seguir, porque temos já aí os fados, para todos aqueles que gostam de fado e não só, e também algumas dedicatórias que tenho aqui para vos oferecer. Então, fique bem, fique connosco, sintoniza 96.2 da FM, para nos ouvir em qualquer parte do mundo, também na internet, então faça, é só fazer a radio-arconciel.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então, muito bom dia mais uma vez e bem-vindos ao programa de Voz de Portugal e obrigado por estar aí desse lado, na nossa companhia. Então, até já. Esta vida de marinheiro, cantaram os sitiados. Para terminar esta segunda hora de programa, porque estamos com... são exatamente 11 horas e hoje então vamos agora continuar e vamos aqui continuar com os fados, como disse. Vamos aqui ter os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o senhor Delfim também. Para o Paulo Jorge Costa, um abraço para ele também, para o Paulo Jorge, para o Paulo Alentejano também, que está sempre à escuta todos os dias, para o Augusto Silva, para todos vós que estão-nos aí desse lado à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, porque é por vós que estamos aqui todas as manhãs e todos os dias para vos oferecer o melhor das nossas músicas. E então, para todos vós... Vamos aqui ouvir dois fatos que eu escolhi aqui. Eu escolhi aqui a Maria da Fé, Maria da Fé com a Janela da Noite, e o Fernando Farinha com Como Eu Te Quero. É o tema deste bonito fado do Fernando Farinha, grande voz do fado, talvez uma das mais famosas a nível de fado, que foi o Fernando Farinha, e a Maria da Fé também, grande fadista. E então vamos lá ouvir estes dois fados e depois eu volto já a seguir com mais músicas até ao meio-dia e também algumas dedicatórias para vós que estamos aqui, todos tenho aqui para vos oferecer. Então vamos lá ouvir estes bonitos fados e depois eu volto já a seguir, como disse. Então até já, muito bom dia. A nossa cama, mergulhei noites sem fim, fiz amor com quem me ama, nos meus lençóis de cetim. Acordei abandonada, porque esse amor foi o fim de uma longa madrugada. Porque esse amor foi o fim de uma longa madrugada. À janela da noite procurei estrelas sem fim. Acordei desse abandono, os meus lençóis de cetim. Sem ti a vida é sombria, sem ti não posso viver, sem ti não tenho alegria, sem ti prefiro morrer, sem ti não tenho alegria, sem ti prefiro morrer. Neste jeito de te crer, me foi dado por Deus, é por amor dos olhos teus, e por isso, minha querida, quero-te mais do que a vida, quero-te mais do que aos meus. não tomes como maldade esta minha confissão. Nos gostos do coração deve haver sinceridade. Nos gostos do coração deve haver sinceridade. Creio em Deus, amo a verdade, condeno até os ateus, mas ao ver os olhos teus, fico tão apaixonado que se não fosse um pecado. Fernando Farinha cantou Como Eu Te Quero, bonito fado, grande voz. Mais atrás também a grande voz da Maria da Fé, com A Janela da Noite. E esta foi para vós todos que gostam de fado e não só. Então, agora vamos continuar e vamos continuar com o Zé Amaro e com a Lúcia Pérez, com Tudo Se Paga. E esta vai ser para a Dona Teresa, que está à escuta. Então, para ela, muito bom dia e tudo de bom, muita saúde sobretudo e muitas alegrias. E depois vem o Miguel Gameiro com É Preciso, e também o António Mourão para o Sr. Braga, logo a seguir, com a Vida Dá-me Outra Vida, uma canção antiga de António Mourão para o Sr. Braga, e também a Amália Rodrigues com Lisboa dos Milagres. Esta canção da Amália Rodrigues vai ser para o senhor Joaquim, e para a sua esposa. Estão sempre à escuta também. Então, para eles, muito bom dia. E eu depois eu volto já a seguir com mais dedicatórias ainda que tenho aqui para vos oferecer. Então, muito bom dia mais uma vez e até já. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas aqui não te importo e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Vida, oh. castiga y un dolor te hace sufrir. Todo se paga en esta vida. Por alguien lloras como ayer por ti lloré. Todo se paga en esta vida. Tú te reías y ahora se ríe de ti. Hoje compreendo que é difícil de aceitar. Perdermos tudo quando se aprendeu a amar. Agora compreendes que é difícil aceitar. Perderlo todo quando se aprendeu. Preciso, cantou Miguel Gameiro, é preciso seguir em frente, é preciso dar a mão, é preciso, mas que, vamos lá ver se conseguimos, penso que sim. Espero que este vírus nos vá deixar, que é o que quer dizer esta bonita canção de do Miguel Gameiro, este último trabalho que fez, sobretudo esta bonita canção que ele escreveu, para falar aqui um pouco do que se passa agora, o que a gente está a sofrer aqui, não é, com este vírus. Mas isto vamos conseguir ultrapassar e vamos poder dar os abraços como, e seguir em frente e levantar-se do chão, como ele disse nesta bonita canção. E agora vamos ficar aqui com o António Mourão e com a vida dá-me outra vida, uma canção mais antiga, e esta para o Senhor Braga. E como eu disse há pouco, também vai vir a Amália Rodrigues com Lisboa dos Milagres para o Senhor Joaquim e para a sua esposa. Mais uma vez, muito bom dia a todos vós e até já. Vida dá-me outra vida, só essa esperança me resta. Vida dá-me outra vida, que esta que tenho não presta. Dá-me o amor, dá-me o ciúme, que abrasa a alma da gente. Vida dá-me outra vida, vida dá-me outra vida, mas uma vida diferente. Nessa vida que eu te peço, dá-me amargura também, dá-me ternura e tristeza, tudo isso que a vida tem. Não quero nada que tenho, nem o tempo que há de vir. Quero ser outro diferente, ser diferente o meu sentir. Vida dá-me outra vida, só essa esperança me resta. Vida dá-me outra vida, que esta que tenho não presta. Dá-me o amor, dá-me o ciúme, que abrasa a alma da gente. Vida dá-me outra vida, vida dá-me outra vida, mas uma vida diferente. Nessa vida que eu te peço, dá-me amargura também, dá-me ternura e tristeza, tudo isso que a vida tem. Não quero nada que tenho, nem o tempo que há de vir. Quero ser outro diferente, ser diferente o meu sentir. Da gente, vida dá-me outra vida, vida dá-me outra vida, mas uma vida diferente. Janela no pé, Lisboa, travessa, que linda. menina que ela é, Lisboa ladina, que bailas a cantar, sereia pequenina que Deus guarda ao pé do mar. Não se morre de saudade, de saudade eu não morri. Não se morre de saudade eu não morri. Nem morro nesta ansiedade de viver morrendo em ti. Nem morro nesta ansiedade de viver morrendo em ti. Não sou a flor que tu beijas, nem o Deus das tuas preces. Não sou a flor que tu beijas, nem o Deus das tuas preces. Não serei o que desejas, mas sou mais do que mereces. Não serei o que desejas, mas sou mais do que mereces. No banco verde da esperança estou sentado à tua espera. No banco verde da esperança estou sentado à tua espera. Continuo a ser criança no meu jardim de quimera. Continuo a ser criança no meu jardim de quimera. Sou pausa do teu recreio, sou brinquedo quebrado. Sou pausa do teu recreio, sou brinquedo quebrado. És o livro que não leio, porque está sempre fechado. És o livro que não leio, porque está sempre fechado. Traz a bola e vem brincar, traz o arco e vem correr. Traz a bola e vem brincar, traz o arco e vem correr. Traz a cor e vem saltar. Meu amor, para eu te ver, traz a corda e vem saltar. Meu amor, para eu te ver. Carlos do Carmo cantou Não Se Morre da Saudade. Mais atrás foi a Amália Rodrigues, justamente, para o senhor e para o senhor Gonçalves e a sua esposa. E agora vamos ficar com mais uma canção antiga e um grupo antigo também, que é o Conjunto Estrelas Incomparáveis. E este Conjunto Estrelas Incomparáveis vai-nos cantar um tango, o Tango dos Namorados, que é o título deste tango. E este vai ser para o senhor Luís Gonçalves, para o senhor Luís Gonçalves, para a senhora, a senhora Esperança, a sua esposa, a senhora Esperança, que esta tarde não podem ir dançar o tango. Não há tangos, não há danças, não há nada. Então, olha, vão aproveitando este para já. E depois, logo a seguir, vamos ter os irmãos Jordados com o Cu de Rô. Também pode dançar o Cu de Rô com os irmãos Verdade, e também uma bachata com o Daniel Santa Cruz, que vem já aí a seguir. Então, para o senhor Luís Gonçalves, para a sua esposa, se não vão, não há tangos esta tarde, olha, vamos ter que aproveitar este, mais estas danças a seguir, se quiserem, se tiverem tempo para fazer, então aproveitem. E depois vamos ter também o Fernando Santos, com o tema Vem Dançar Kizumba. O Fernando Santos, um novo cantor que tenho aqui para oferecer, e vou oferecer esta bonita canção ao José, ao colega de Portas Abertas ao Desporto, que ainda não começamos este ano. Espero que esteja com melhoras, com as melhores, que está sempre a recuperar, está a recuperar ainda do pequeno problema de saúde que teve, mas está tudo em ordem, está a recuperar bem. Então, em breve, vamos estar de volta também para fazer o programa aos sábados. Espero bem que sim, senão, pronto, se não, enquanto não puder, não se pode fazer. Tem que se aproveitar. Tem que aproveitar primeiro a saúde e depois é que estão o resto. Então, vamos lá ouvir estas bonitas canções todas aqui que eu tenho para vos oferecer aqui a todos vós. E vamos já começar então com o Tango dos Namorados, com o conjunto Estrelas Improvisíveis, aqui para o senhor Luís Gonçalves e para a sua esposa. Então, até já. Vamos lá, então, ouvir estas bonitas canções e depois eu volto já a seguir, como disse. Procurando a solidão dos locais mais recatados, e o solidão entre as promessas de amor, parazinhos de namorado, enlaçados num vai e vai, procurar sempre o ensejo, e sozinhos se encontrar e de fugida trocar às escondidas um beijo. Sonha, tudo na vida que me primavera bem depressa irá passar. Anda a viver a aventura do momento, deixa que o teu pensamento siga nas asas do vento. Tu és jovem, bem amar. Sonha, tu me direi que me nas alças do vento. Tu és jovem, vem amar. Não é preciso falar para certas coisas dizer. Para quem souber amar, basta apenas um olhar e logo diz o que quer. Um casal de namorados são duas vidas em flor. É felicidade, o amor da mocidade, existe um fogo do amor. Sonha, tudo na vida é quimera, e a primavera bem depressa irá passar. Anda a viver a aventura do momento, siga nas asas do vento. Tu és jovem, vem amar. Sonha, tu me direi que me nas alças do vento. Tu és jovem, vem amar. Um casal de namorados são duas vidas em flor. É felicidade, o amor da mocidade, existe o fogo do amor. sonha, tudo na vida é quimera. E a primavera vem depressa irá passar. Anda a viver a aventura do momento. Deixa que o teu pensamento siga nas alças do vento. Tu és jovem, vem amar. Sonha, tudo na vida é quimera. E a primavera vem depressa e a passar. Anda a viver a aventura do momento. Deixa que o teu pensamento siga nas asas do vento. Tu és jovem, vem amar. Está muito girando. corazón el mío. Oh, oh, oh. Así va el corazón el mío. Oh, oh, oh. Como quisiera detener el tiempo. Esta noite moda qualquer. Pra esquecer as malabas que a vida nos dá. Africana, africana, africana, vem dançar. Vem com o teu corpinho juntinho ao meu. Nossa vida é bem curta e um dia cê vai sim. Africana, africana, ai, africana, vem dançar. Como é? Africana. Africana, vem dançar, cantou Fernando Santos. É isso, Fernando Santos, que cantou esta música de Kizumba. E agora vamos ficar com os... Vamos ficar com o Badocha, com o tema Controla, e depois vamos ter os Santos Pecadores e também a Ana Malhoa. Então até já. Não tenha medo de me agarrar. Aperta, me amassa, assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar, tem cuidado da me cuidar. Não dá mesmo para parar, cata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, eu baby, vai. Não tenha medo de me agarrar. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá. Controlar, controlar, controlar. leva-me a dançar, a cantar aos Santos e Pecadores. E agora vamos aqui, tenho aqui mais uma dedicatória a fazer, e é da parte da Glória, da Glória que vai estar logo à tarde aqui com vós também, com muita música para vos oferecer, das 5 às 7 da tarde. E então vamos aqui ouvir um fado hoje para todos, que ela dedica para todos os ouvintes e para todos os animadores e para todas as pessoas com problemas de saúde e para tudo que seja de saúde para todos, é o que ela deseja, e muitas alegrias. Então, da parte da Glória, como disse, vamos aqui ouvir um fado na voz de José Cid. Não é costume cantar fados, mas também sabe cantar fados o José Cid. E então vai cantar o fado da Nossa Senhora. E depois vamos também terminar o programa. Já estamos a quase chegar ao fim. Já estamos a 8 minutos do meio-dia. Então vamos lá ouvir esta bonita canção do José Cid. O fado da Nossa Senhora, da parte da Glória, para todos vós que estamos à escuta. E a Glória que vai estar logo aqui à tarde com vós, a partir das 5 até às 7. Muito bom dia. Pergunta. daquela linda velhinha seria Nossa Senhora. E eu tenho estado a pensar se aquela linda velhinha seria Nossa Senhora. Pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Não há tempo para mais. Aqui vamos com a velhinha. Seria talvez a Nossa Senhora, como disse aqui José Cid, para terminar este programa de hoje. Foi uma dedicatória da Glória, que vai estar logo à tarde aqui convosco, com muita música também. E muitas... E receitas também. Tem uma receita sempre todos os dias, todas as semanas, para vos oferecer. E então, eu voltarei para a semana com mais vozes, mais músicas, mais fatos, e quero-vos desejar uma boa continuação desta quinta-feira, um bom fim de semana que já está aí à porta, e que também amanhã também estará cá o Lourenço com o fim de semana à porta e também com muita música para vos oferecer. Então, até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes, porque o vírus ainda anda por aí, e eu voltarei para a semana. Até lá, um grande abraço, muito bom dia, até para a semana.